É isso aí, estamos começando o Geek Geek Urra! A realidade é que cansamos de ser bonzinhos. Estamos partindo agora para a evolução do podcast. Bom, antes de mais nada, vocês não devem estar entendendo porcaria nenhuma do que nem a gente está entendendo. Prazer, meu nome é Pablo. E o meu é Charles. Nós estamos aqui de volta, este é o primeiro Geek Geek Urra Podcast. Você não acha que a gente devia arrumar nicknames pra gente? Tá bom. Sei lá, alguma coisa assim, né? Mandem aí e-mails com sugestões de como serão nossos nicknames. Ah, sei lá, Pablo Preguiçoso tá bom pra mim. Pablo Chutador de Balde. Charles o Estressado. Bom, é o seguinte, a gente tá começando mais um podcast aqui. E é o seguinte, de novo, seguinte. O que é o seguinte? O negócio é o seguinte, vamos começar e deixar bem claro que isso é um podcast geek. Geek. E não um podcast nerd. Exatamente. Não que um nerd não possa ser geek. Nem que um geek não possa ser nerd. Exatamente. Mas é que são duas coisas diferentes. Tá, mas quais são as diferenças? Vamos lá. Antes de mais nada, nós somos fãs. Sim, somos fãs do Nerdcast, o famoso Nerdcast, com o Alotone e o Azaghal. Nós ouvimos direto, né? Porém, depois de uma forte crise existencial, nós percebemos que nós não somos nerds. Nunca. Não. Charles, quantas vezes você jogou um RPG na vida? Cara, se for pra contar uma vez que eu joguei War, eu acho que foi... Sei lá, uma vez. Mas o não é RPG não. Você fala isso pro pessoal do Nerdcast, eles te matam. Então pronto, definitivamente nunca joguei um RPG na minha vida. Ah, joguei. RPG de computador, né? Joguei Warcraft. É. Eu já dei uma olhada, assim, por alto no em RPG eletrônico. No cara, mas Pokémon. Claro que War é um RPG. Não, War é jogo de tabuleiro, cara, é diferente. Então tá. Realmente, é definitivamente eu não sou nerd. Eu também, assim, por exemplo, eles falam muito de livros, de espiões, né? São assuntos assim que, cara, não tá pra mim, eu sabe? Posso falar quais são os livros que eu já li? É. Quase todos na área de programação. Já, eu tenho livros de JavaScript, de Java, linguagem de programação mesmo. Tenho livro de Visual Basic. Tenho um livro de... mais de Java. Aliás, eu tenho uns 3 livros de Java aqui. Caraca. Eu tenho um livro de HTML e CSS que eu usei pra começar. Inclusive, eu já li ele. Muito legalzinho. Muito bom. Recomendo. Use a cabeça, né? HTML. Use a cabeça. Deixa eu ver aqui. Um livro de organização. Cara, mas... Eu já isso não é nerd, isso é geek. É geek. Então assim, o que a gente tá defendendo é o seguinte, cara, você não tem, se você gosta de computação e tal, você não é exatamente um nerd. Aliás, você tem fortes características nerds. E pode até ser um nerd. Exato. Mas você aplica toda a sua energia nerd em mundo de computação, e isso é uma outra coisa que eu particularmente chamo de geek. Por exemplo, eu gosto de Star Wars, mas eu não sou nerd. Uhum. Vamos definir um nerd puro sangue. Ele obrigatoriamente tem que jogar RPG, ser fã de Star Wars, saber ser os detalhes. Fã de Star Wars, Star Trek e algumas coisas do gênero. Uhum. Não necessariamente gostar de computador. Tá por dentro do mundo dos gibis. No Nerdcast e também no site do Jovem Nerd, você não ouve falar de assuntos de computação. Exatamente, a não ser no Jovem Nerd News, né? Mas mesmo assim, no Jovem Nerd News, a última notícia, a última série de notícias que saiu sobre o mundo da computação foi do Bill Gates aposentando, que eu lembro de ter visto. É. Saca, né? Porém, por outro lado, nós aqui do Geek Geek Urra também somos, embora não como antigamente, fãs do Papo Tech. Com certeza. Agora sim, após uma forte crise existencial, eu cheguei à conclusão, realmente não sou nerd, eu sou um geek. Uhum. Mas porém, entretanto, todavia, estava faltando um podcast geek. É geek, puxasse pro lado do humor da coisa. Porque exatamente. Geek gosta de se divertir, cara. Ah, que isso? Ficar, sei lá, afundado em códigos, linguagem de programação. É, tem que relaxar. Tá certo, a gente faz isso todo dia. Mas que isso? É, tem que relaxar. Ó, um geek, ele gosta de estar por dentro da Web 2. Com certeza. Um geek gosta de um gadgetzinho. Principalmente, né? Não é à toa que Engadget e o Gizmodo, né? Sites de gadget são os blogs mais visitados do mundo, né? Esses blogs mais visitados do mundo. Com certeza, né? E também gostamos de piadinhas. Putz, o pior é que ninguém entende a gente, né? Não, mas os ouvintes vão entender, com certeza, ah, espero, né? Espero. Espero. Então, caro ouvinte, geek, geek. Uhá! Está começando um novo podcast. Tcharam! Bom, agora sobre a origem da palavra geek. Eu te dei tempo para pesquisar isso, olha que coisa inútil. Mas fala aí. Até hoje não se sabe exatamente, sabe? Mas assim, geek não tem nada a ver com gecko, não? Lagartixa? É. Cara, não sei, mas pode ser que tenha. O negócio é o seguinte, é que geek parece que era uma palavra para designar idiota. Cara, eu não sou geek. Era uma palavra para designar idiota, né? Antigamente em inglês, né? E eram pessoas que faziam o seguinte: elas, para se mostrar, comiam insetos. Então talvez você que está nos ouvindo agora, que se considera um geek, mude para a China e comece a comer escorpiões, lacraias, gafanhotos, baratas, besouros e muito mais. É, aí é o seguinte, talvez tenha a ver com gecko, porque é gecko, né? Gecko mesmo, a pronúncia é essa. É, então, porque gecko é uma lagartixa. Eu perguntei para um amigo, né, meu, americano, qual era a diferença de um gecko e uma lagartixa. Ele falou que um gecko é uma lagartixa mais primitiva, um calango mais primitivo. Não tão sofisticado. Aliás, foi isso que ele me falou. Uhum. Gecko é um calango não tão sofisticado. Tá. Que explicação pra gecko, hein? É, explicação pai queco. Entendi essa. Mas vamos lá. Aí é o seguinte, aplicaram isso pros que gostam de computadores porque eles passam a vida comendo bugs. Nossa, principalmente quem usa o Windows. Se bem que o XP deu uma acalmada nessa onda de bugs, né? Mas pelo amor de Deus, qualquer coisa tem bug. Não, qualquer coisa. Lembra do Firefox 3 esses dias? Lançaram no dia, menos de 24 horas, uma empresa já tinha soltado o primeiro bug. Eu não uso Firefox. E muitos virão. Ah, eu uso o Internet Explorer, que é muito pior. Se bem que agora estamos usando cromados. Estamos cromados. Google Genius, quer dizer, Chrome. Google Chrome. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Uhum. E eu curto muito essa história de computação. Eu sou amante, uso hobby, né? E sei lá. Olha, até hoje eu nunca escrevi uma linha de código assim pra dizer que eu programei alguma coisa. Não um Hello World? Não, nem um Hello World. Mas eu tô naquela fase que se eu pegar um código e ler, eu sei mais ou menos o que acontece por trás, uh-huh, sabe? Mas nunca escrevi. Mas eu gosto de dar por dentro do que tá acontecendo. Acho que eu parto pra aquela parte mais da euforia, do holofote, sabe? Ah, sim. Lançamento daqui, lançamento de lá. Você está antenado. Eu acho que eu me enquadro mais como heavy user da informática, uhum, sabe? E é muito legal. Aliás, eu acho que quase todo geek é heavy user, né? É. Aliás, são os únicos, não. É, com certeza. É heavy user, é geek. Não, aí cara, tá. Que ódio que eu tenho. Que ódio que eu tenho. Suporte técnico. Suporte técnico. Espero que nenhuma pessoa que teve suporte técnico comigo esteja ouvindo, mas é uma tristeza, cara. O que é que tá aparecendo no cantinho direito da tela? Não, aqui no cantinho direito da tela não aparece nada. E no cantinho direito inferior dessa janela que você tá vendo? Ah, tá aparecendo um relógio. Não, do programa que você tá usando. Não sei. Que programa que você tá usando? Eu não tô usando programa. Sabe? Tipo assim, eu não sei se eu devo contar isso aqui, mas um dia um cliente me ligou pra falar que desde o dia que instalou a internet no computador dele, a tela não ligava mais. O que é o contrário de geek? Dummy? Dummy? Newb? Não, Newb é aquele que tá começando. É. Né? Todos nós já fomos Newb um dia. Mas Dummy é o fim da picada, né? É. Tá, prossiga. E é isso, aqui a gente tá querendo botar a bola pra frente. É lógico que tem aquela coisa de humor forçado que a gente não quer fazer muito, né? Agora, sim, essa coisa de cliente aqui, ó, vamos ser sinceros, aqui não dá pra ter ética. Não. Nossos clientes que nos perdoem, né? Mas... Falando nisso, fica aqui uma sugestão de leitura geek, né? É, embora não seja na área de informática, é a área de design de vídeo. Opa! Tem uma tirinha, um webcomic muito legal, chama Death Design. Design da morte? Não é Death Design, é Death Design. Ele colocou um TH no meio, sabe? Fez um trocadilho. Ah, tá. E ele, cara, ele fala de clientes que ele teve, que ele é designer de vídeos, né? Então, alguém manda um material, ele faz um vídeo pra uma campanha e tal, né? E, assim, manda com roteiro. E ele faz tirinhas com o que acontece. Você vê cada bizarrice que ele fala que ele já aconteceu com ele. Tipo assim, uma das melhores. O cara chega lá, né? O cliente, na reunião pra avaliar o vídeo. Puxa, muito bom, superaram minhas expectativas. Aí o cara, beleza, então o fim do trabalho, aprovado, né? Não, eu não disse que tá aprovado. Ué, mas como assim? Não, é porque é política da empresa, a gente nunca aprova a primeira. Ah, credo. Como é que é? Tem aquela outra lá do Operador Bastardo? Operador Bastardo do Inferno. Não, muito massa. Esse não, aí... Aquela acho que vale a pena dar uma lida. Se vocês quiserem, vocês vão encontrar esse texto traduzido no site do Guia Foca Linux. Guia Foca, aliás, muito bom pra quem gosta de Linux. Ah, vocês devem conhecer esse treco aí tudo. Mas no site do Guia Foca tem lá uns textos traduzidos do Operador Bastardo do Inferno. É massa, muito massa. Cara, e o pior é que é a realidade. Infelizmente, é a realidade, cara. É. Eu espero agora, eu vou ver se eu me enfoco pra ingressar no ramo da informática de vez. Mas eu não quero ter contato com cliente de jeito nenhum. É o meu problema. Você quer enlouquecer monte uma empresa. É. Não, ai, ai. E acho que geeks do Brasil inteiro sofrem com isso, né? Quer com clientes externos, quer depende, com clientes internos. Depende. Os geeks mais abastados, né? Não tem esse problema. Ah, eles passam a vidinha ali. Opa, saiu o iPod Touch, vou comprar. Opa, iPhone segunda geração, vou comprar. Opa, esse projeto no South Ford tá legal, vou ajudar. Um dia ainda chegaremos lá, né? Vamos falar sobre o vídeo agora? É, exatamente. Bom, talvez você tenha chegado até nós por meio de um videozinho que a gente preparou. Se você é dos anos 80, eu sou do final dos anos 80, não peguei muito essa época. Eu sou um pouquinho mais velho, então eu conheci bem esse brinquedo. É. Meu pai tinha um. Ah, tinha? Tinha, eu herdei ele. Opa. O problema é que ele usava 6 pilhas enormes, eu nunca tive dinheiro pra comprar. Ele deve ter funcionado muito bem até você resolver desmontar ele. Estamos falando do Google Chrome logo. Já notou? Vocês viram, né, o Google Chrome, o lançamento da Google. A gente não vai comentar sobre isso porque, sei lá, cara, vocês já leram isso tudo quanto é lugar, já ouviu isso no Papo Tech, já fuçaram ele também. Aqui a gente não quer fuçar nada, aqui a gente quer. Na realidade a gente retirar. Quer. Mas... Esculhambar! Saia! Ou como diria, como é que é que o Azaghal fala? Escrotizar. Vamos escrotizar. Cara, você notou o símbolo do Google Chrome? É o jogo do gênios com 3 botões. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem um provedor de internet aqui na região que recentemente fez uma repaginada no layout, né, da empresa e tudo. Uhum. E ele adotou uma logomarca assim que eu achei meio estranho, né? Cara, ele simplesmente teve a capacidade de pegar a logo do Xbox 360. Uhum. E deu só uma viradinha nela assim e colocou a logomarca dele. Tá, até aí tudo bem, uma empresa pequena, né? Uhum. A gente sabe que copia muita coisa. Mas a Google. A Google copiar os gênios. Eu acho que foi muita. Cara, os caras são. Praticamente ditaram as tendências do design moderno. É. Não, detalhe, eu vi uma outra. Foi será um que vídeo. Eles acostumaram tanto a fazer design clean que tiveram dificuldade pra fazer uma logomarca? Talvez. Ah, no. num site, aliás, no YouTube tem um outro vídeo também, que eles mostraram uma conspiração que a Google fez pro Chrome. Era o logotipo de uma suíte Office Online. Era o Zorro? Ou Think Free? Eu não lembro se era o Zorro ou Think Free. Aí eu sei que o logotipo também é aquela, uma coisa arredondada, 2D, uhum, com um círculo no meio e três partes coloridas. Aí o que o Google fez? Trocou as cores de uma delas, colocou um efeito tridimensional e pronto. É a mesma coisa se você olhar. Tá, mas que parece muito com Gênios, parece. E nós não fomos os primeiros a perceber isso. Ah, é. Inclusive já tem outros vídeos, né? Falando sobre isso. Tem o que compararam com a Pokébola. Pokébola, cara. será que procede aquele vídeo que a gente viu? Das coisas que inspiraram o design da logo? Talvez, quem vai saber. Talvez, né? O que passou. Cara, a realidade... Ah. Mas o lançamento do Chrome foi... Eles fizeram muitos lances assim. Eles quiseram dar aquela aparência de jovem, né, no software e tal. Pra explicar o funcionamento dele por trás dos panos e como foi o desenvolvimento, eles lançaram até uns quadrinhos, um livro em quadrinhos na internet. É tipo assim, entendeu? Não. Ah, eu posso fazer um desenho. foi. É, eles fizeram como é que é, e que é baseado no WebKit, e que eles perguntaram pra turma que tava desenvolvendo o Android, porque que eles estavam usando o WebKit e tal, e que cada aba trabalha num processo separado. Agora isso foi travar bom. Uma... Isso foi bom. Não, é lógico. Quer dizer, isso se funcionasse na prática. Bom, eu até agora não tive a oportunidade de travar o Chrome. Cara, eu não sei, então eu devo ter uma urucubaca. Tem uma cabeça de burro enterrada debaixo do seu computador. Não, e o pior é que não é no computador. Ó, eu testei aqui no seu laptop. Travou no meu laptop? Eu consegui travar ele. Caraca. Foi o seguinte, ó, você abre duas abas, abre uma tab, né? No... Atenção, ouvinte, preste atenção. Receita na dica para travar o Chrome. É, instala o Flash Plugin. Abre no YouTube e abre em alguns dois ou três sites com Flash e ele trava. E não precisa ser muita coisa, pode ser três, quatro tabs com o YouTube. É porque, assim, eles falaram, cada aba é um processo separado, então se uma aba travar por conta de JavaScript ou qualquer outra merrequinha, as outras estão funcionando. Mas aí trava numa aba, eu vou tentar pular pra outra e não funciona. Trava. Dá control tdel na aba. É, eu fechei. Não, aí depois daí, na hora que o processamento entrou normal. Mas olha só, se realmente fosse um processo separado, ele teria que aparecer na tela de control alt del lá. Teria que aparecer quantas abas, quantos processos, né? Ah, entendi. Depois eu não testei isso. Mas deve ser. Bom, eu já procurei também o. Tem o Easter Egg. Mas eu acho que, ó, tem o Easter Egg, mas é um dos mais tosco também, viu? Você vai na barra de navegação e digita about, dois pontos, né, no, como ficou célebre já no Internet Explorer e no Mozilla Firefox. Então about, dois pontos, internets. Aparece o encanamento 3D do Windows. Lembra daquela proteção de tela tosca? Horrível, sei, vai desenhando uma encanação. É a coisa mais sem graça. Não, aquele ali é um... Lógico, quando saiu o Windows 95... Na realidade, o nome daquilo é o encanamento 3D. É, não, quando, por exemplo, na época do Windows 95, que a gente não tinha internet, não tinha nada pra fazer, era ótimo passar ali horas e horas olhando pro encanamento 3D. O descanso de tela do Windows 98. É, aí... Aquela bandeirinha que dava pra mudar a textura dela. Uau! Você pegava foto, um BMP, colocava. Que delícia, hein? Coisa... Tosca. Não, e no labirinto 3D? Você podia colocar umas texturas, uhum, que eram animadas. Aí parecia que tava numa rave andando dentro do... É, e olha que naquele tempo não existia rave, né? olha lá que quem inventou essas raves aí foi inspirada no labirinto 3D do Windows. Com texturas animadas. Deixa eu ver. Aí você digita about, dois pontos, internet... Resumindo, é um navegador de internet, vai fazer a mesma porcaria que o Internet Explorer faz, inclusive travar. Uhum. Pode contar com isso. Agora, olha só, 2%, 2,2% do mercado em 5 dias. Ultrapassou o Opera. Cara, se bem que ultrapassar o Opera. Não, não, se bem que ultrapassar o Opera. Não, isso não é isso. Ultrapassar o Opera em market share no mercado de navegador é um. não é nada. Eu acho que ultrapassar o Opera deve ser algo similar a ultrapassar o Rubinho, né? É, mas Google vai dominar o mundo. Mas isso é um assunto para outro podcast. Cara, eu acho que tem uma conspiração, cara, por trás disso. Eu acho que o Google, sei lá, eu falo do jeito que vier agora. Bom, mas é a Google ou o Google? É, sei lá, a Google. Cara, não, eu falo Google. Daqui é pra Google. Frente eu vou falar o Google. É o Google. Manda ver. É o Google. O Google realmente, eu acho que o Google vai dominar o mundo. Agora, com o Chrome, difícil. Tá desacreditado no navegador, né? Eu sei lá, eles quiseram diferenciar o layout. Eu não gostei daquilo, do negócio das abas ficaram lá em cima. Eu gostei. Sabe o que eu achei falta? Eu senti tanta falta do F11 tela inteira. Eu não testei isso ainda. Não tem. Não, lógico. Se você é um Google fanboy, eu sou um Google fanboy. Eu, cara, sou sincero. Eu gosto. Eu sou um Google fanboy, com exceção do Orkut. E ainda tô ressabiado com o Chrome, embora eu tenha gostado, pra ser sincero. Cara, o Orkut... Ah, não. Deixa pra lá. Vamos mudar de assunto. Assim, não necessariamente precisamos expressar as nossas opiniões pessoais sobre tudo, né? É. Mas não agora. Não agora, nesse exato momento. Calma, ainda vai chegar a vez do Orkut. Mas... Vamos malhar o Chrome por enquanto. Com a péssima experiência que a gente teve no BetaCast. É. Né? Vamos deixar mais pro final isso aí. Mas é o seguinte, o Chrome, ele não tem tela cheia. Vocês vão dizer que não precisa, porque ele já tem as abas na barra de título, que ele não tem barra de favoritos e tal, né? É, talvez não precisa pra quem tem monitor de, sei lá, né, retroprojeção. Quem usa um projetor multimídia como monitor. E eu que uso 640x480, mentira. Mas é o seguinte, é bom você usar a tela inteira, ocupar todo o espaço. Por exemplo, no Firefox. No Firefox eu gosto do tela inteira. Só que tem uma coisa que me faz muito falta no Firefox quando eu uso tela inteira. A barra de status. Cara, eu sinto uma falta da barra de status. Eu só não uso o tela inteira o tempo inteiro por conta disso, sabe? Na realidade, a barra de status é te guia ali, né? Você sabe o que tá acontecendo, o que não tá. E sinceramente, especialmente quando eu passo o mouse em cima do link, eu gosto de saber pra onde eu vou. Exatamente. Pra não ficar um navegador errante pelos confins da internet. Ah, o que será que faz esse link? Não, eu olho na barra de status assim, vou pra uma página em tal lugar, né? Não, de repente, sei lá, alguém te manda um e-mail e você tá lendo ele em tela cheia. Aqueles e-mails lá da Receita Federal que vai cancelar o seu CPF. De repente você passa o link lá e não vê nada e clica, é o vírus, né? Então. Gosto mas tem da que barra ser bem dummy pra fazer uma coisa dessa, né? É, lógico. Pelo amor mas de eu Deus. Gosto de saber o que eu tô clicando. E isso, eu acho que a grande vantagem, a maior vantagem do Google Chrome é a barra de status. Cara, eles têm uma barra de status... Que dá status. E é uma barra de status, rapaz. É quase um dossiê. Do seu destino? Não, o negócio é o seguinte: é que ela não tá lá quando eu não preciso dela. Entendeu? Quando eu não preciso dela, ela não tá lá. Mas se eu quiser ela, eu passo em cima do link e espero um pouquinho, aparece lá embaixo. Na hora que eu tô carregando uma página, ela tá lá. Na hora que acaba, ela some, pronto. Uma coisa legal que eu vi no Chrome, eu não sei se é bug do meu computador, mas eu passei o ponteiro do mouse na barra de rolagem e eu não precisei apertar o botão pra rolar a barra. Eu escorreguei o mouse simplesmente e ela desceu junto. Ué? Não sei se foi bug do meu. Peraí, não, você tava usando o notebook? Não, tava, mas ele não faz isso automático. Depois eu cliquei fora, voltei de novo, fez a mesma coisa. Ué? Você não sabia, eu vou não. Vou testar depois, hein? Google Legal, Chrome. Legal, gostei desse. E assim, outra coisa que eu não sei se foi porque o esquema é diferente e tal. Mas quando eu fui olhar o arquivo de ajuda, como era na internet, como aqueles arquivos de ajuda do Google e tal, né? Eu achei estranho, não sei se era mais fácil ou mais difícil encontrar o que eu queria achar. Porque o arquivo de ajuda normal do Windows, você vê em estrutura de árvore, né? É. Como se fosse o Internet Explorer. Fica fácil achar o que você quer. Até no GNOME também funciona assim, né? Se não me engano, no também no KDE, também é do mesmo jeito. E no Google não é esse sistema de que você vê a estrutura inteira da ajuda, né? Você vai clicando no link daqui, link de lá, link daqui, link de lá. De repente você não sabe mais onde tá. De, né? De repente você se perde. Um emaranhado de links. É. Mas assim, tem muito recurso aí do Chrome que ainda está a ser desvendado. Resumindo, é legalzinho. É legalzinho. É legalzinho. Vai, é um Internet Explorer killer? Não é. É assim, ó, se você gosta de instalar tudo quanto é programa que aparece na frente da sua máquina, instala. Se você está satisfeito com o Firefox, continue com o Firefox. É, e, mas não, mas tem uma outra coisa. Agora, se você usa o Opera, instale o Chrome. Mas sabe, tem uma coisa muito interessante no Chrome. E isso envolve nós, geeks. Quem é heavy user não vai se acostumar com o Chrome. Ele é meio simplista, né? Ele não tem muita coisa que você fazer. Cara, tem o FireNAS. Já ouviu falar do FireNAS? Não. FireNAS é um plugin do Firefox que é um emulador do NES, do Nintendinho, de 8 bits. Não, do de 16 bits. Depois passou pro PlayStation com 64. Cara, acho que a Nintendo nunca teve um videogame de 16 bits. Não. Eu acho que ela já passou direto de 8 pra 32, que no caso era o Super Nintendo. O videogame... Não, cara, o Super Nintendo era 16. Ah, é. Dá uma bugada aí e descobre depois. Não, mas é do Nintendo, aquele que tinha dois botãozinhos, controle não, quadrado. É 8 bits. 8 bits. Esse eu garanto. Aí, ó, isso aí não, um plugin. Então mantenho meu comentário, só dá pra jogar Bomberman. Mais nada. Não, cara. Mario. Super Mario 3 era o que há. Pra mim é o melhor Mario até hoje. Com certeza. Não, bom, do Nintendinho, né? Não, eu detesto o Super Mario World. Nunca gostei do Yoshi. O Mario ali com a roupinha de skill. Você gostou do Yoshi, cara? Não. O que você tem contra o Yoshi? Ah, sei lá, aquela linguinha dele não convence. Ah, não, muito massa, cara. Muito massa o Yoshi. Não, eu prefiro a roupinha do... Ele come não sei quantos cogumelos e defeca sei lá, um bichinho lá pra você crescer. Ai, que tosco. Comendo bosta de Yoshi. Não, com certeza isso aqui vai ser uma daquelas partes que a gente vai fazer que nem o Nerdcast, diminuir o volume, aumentar o som e passar pra frente, né? Com certeza. Cara, mas é isso aí, o Google Chrome ele não atinge o pessoal que é... Cara, review. Pra quem gosta de uma coisa com design simplista, é o vai seguinte, ficar satisfeito com o Chrome. Eu acredito o seguinte, quem baixou isso, esses 2% que baixou, é fã do Google e queria experimentar. Gente normal... Gente normal não sabe o que é navegador de internet. Cara, vou falar uma coisa dessa. Eu coloquei ele como navegador padrão no meu computador. Não, sério, gente normal não sabe o que é navegador de internet. Eu vou entrar na internet. Como é que faz pra entrar na internet? Aí a pessoa, clica no símbolo da internet. Nossa, que ódio. Símbolo da internet. Qual que é o símbolo da internet? É o Internet Explorer lá na área de trabalho, sabe? A Microsoft, ela tá deixando o pessoal burro. Tá, cara. Infelizmente, o pessoal essa é não sabe o que é internet. Aí, por exemplo, você coloca ela um Ubuntu da vida, aí fala, ué, cadê a internet? Qual browser você usa? Vem falar besteira perto de mim, que coisa de áudio. Então, não tem. Esse tipo de pessoa que eu acho que seria o melhor público pro Chrome, não vai baixar o Chrome. E os que são heavy users não vão usar o Chrome porque tem o Firefox aí com suas extensões e plugins que resolvem muito, que tem muita utilidade. Então. Eu acho que o Firefox, por enquanto, ainda é muito mais navegador do que o Chrome. Oh. Cara, mas o Google tem o dom de surpreender, bicho. É. Tem o dom de surpreender. Eu acho que a única vantagem que... Logo ele compra o Firefox. Aqui, o... Aí vai ficar igual o Google Vídeo e YouTube, né? Ó, um dos recursos... Que o Chrome saiu na frente agora, nessa nova leva de navegadores, é a navegação anônima. Inclusive, o Vinícius, no Papo Tech, ele falou de um recurso no beta, que era você podia navegar anonimamente, sem guardar páginas no cache, no histórico. Isso no Chrome. Não, isso no Internet Explorer 8. Ah, tá. falando assim que era, na versão beta já tinha um apelidado de Porn Mode, porque podia navegar onde você quisesse, que não sabia e tal. Mas o Chrome já tem isso. O Chrome, que eles tinham testado rapidinho pra falar no podcast, já tem isso. Você dá Ctrl Shift N, você abre uma janelinha que é um azul mais escuro e que tem até um detetive. Como é que é? Ctrl Shift N. Isso abre uma janela anônima. Tudo que você acessa por essa janela não funciona. Fica no cache. Isso é ótimo pra você usar em LAN houses, pra você. Segurancinha mais, sabe? Não, vamos falar a verdade. O pessoal vai usar pra ver pornografia mesmo. Não adianta. E é isso. E anônimo que é em LAN house. E o outro recurso é o de você poder utilizar serviços da internet como aplicativos. Então você entra no site da internet, como Google Docs, como o Gmail, Google Orkut, Forever. Ou Zorro, Office, Photoshop Online, qualquer melequinha dessa, você tem um atalho, você tem um menu, uma opção de colocar um atalho para área de trabalho. Aí quando você faz isso e clica naquele menu, você abre o Chrome naquela página, mas sem nenhuma opção do navegador, só o site, como se fosse um serviço de internet, como se fosse um programa, sabe? Uhum. Então você pode colocar um ícone na área de trabalho, um ícone no botão iniciar, blá blá blá, e essas porcarias. Mas o Firefox já tem esse recurso também com o Prisma. Prism, sei lá, whatever. Cara, eu vou usar o Netscape. Pronto, vamos passar pro próximo. Pronto, nem internet, nem Firefox, nem Chrome, nem nada. Netscape, nem Opera também. Mano, Netscape foi descontinuado, cara. Eu vou usar a versão a última que saiu. Não vou ver Flash Player, não vou ver nada. Vou simplesmente navegar. Pronto, vou usar o Links. Links. Pronto, vou usar o Links. Modo navegador em modo texto. Cara, tem um plugin pro Emacs pra você usar como navegador, não tem? Não sei. Eu sei que tem pra você usar como cliente de e-mail. Desconheço essa informação. Bom, então fizemos um videozinho do Chrome, né? Chrome Genius Beta. Provavelmente alguns chegaram até aqui através do vídeo. Outros vão chegar ao vídeo a partir daqui. Que a gente vai estar agora no YouTube, né? No YouTube não, no nossa. Orkut? Não, Orkut. Tá. Orkut já casou? Contra a minha vontade. Não sei não. Só se foi na Grã-Bretanha, né? Qual que era o nome do marido dele? Cara, que... Não, o legal foi o seguinte... Eu vou me resguardar de fazer esse comentário. Se o nome dele era Orkut, o nome do marido deve ser, sei lá, né? Não, mas... Cara, eu vi a notícia. Orkut vai se casar. Foto dele, uma mulher e um homem. Aí falou assim, a blogueira fulana de tal tira foto com os noivos. Foi muito tosco. Bom, passar pra frente. Esquece isso, vai. Aqui ó, sinceramente, eu devo aqui colocar minha ressalva. Primeiro que eu fui contra colocar a comunidade no Orkut. Essa ideia é do Charles. Cara, nós temos que correr pra onde tem audiência. Você queria colocar onde? Ning? Cara, ninguém usa isso por enquanto. Tá, mas é o futuro, cara. Nós precisamos ganhar dinheiro. E vocês, ouvintes? É o futuro. Sabe não, quem... o futuro é esses ouvintes, logicamente, ouvirem a gente. Uhum. E a gente começar a vender um monte de bugiganga e ficar rico. E pra isso a gente precisa de gente. No Orkut, o que mais tem é gente. Tá fake, bom. Né? Será que os fakes do Orkut... Ouvem podcast? Não, eu digo assim, em percentual de pessoas reais e fakes. Você acha que os fakes estão em torno de 70%? 70%? Ah, eu acho, cara. Não é todo mundo que tem Orkut que tem um fake. Mas não é todo mundo que tem fake que tem Orkut, nada a ver. Não, porque tem gente que tem lá um perfil e tem um fake, né? Pra fazer não, a cara, cagada lá no cara, no se você só tem um fake, pode dizer que ele é o seu Orkut, não é? Cara, mas... mas Vamos ver... Hã? Mas ele é uma espécie de alter ego, né, cara? É. Não é bem, né? É como ser um super-herói, né? De repente aquele cara que não tem vida social, né? Ele tem tipo um fake. Uma espécie de Second Life de pobre, né? É. Não podemos desmerecer a galera do Orkut. Não, mas ó, o Ning, quem foi que criou o Ning foi o mesmo cara que fez o Netscape. Pronto, não presta. É o mesmo cara que fez o Netscape? Não, mas o Netscape foi o Netscape? Cara, eu não consigo lembrar agora o que foi que ele fez. Pronto, nunca fez nada. Não, ele fez alguma coisa muito legal. O problema foi que ele já saiu também do Unwing. Ah não, então pronto. Nem ele acreditou na própria ideia. Então Orkut. Tá bom. Tá, mas é contra a minha vontade. E outra, esse quid pro quo. Não, contra a minha também. Mas e tem o quid pro quo. A gente não devia estar falando isso. Não, e tem aqui, nossa, outra diferença pra começar esse podcast, que é quanto ao nome do podcast. Se todos nós concordamos que Geek Urra é algo bem festivo, né? Legal. Pô, mas tem que ter H. Mas eu ainda acho que o H tem que ser no final do Urra. Não, mas Urra com H no final fica muito tosco. Mas Urra com H no começo fica Urra. Não, Urra. Não. Não, se você quiser falar fazer uma coisa tipo alemão, né? Urra. Aí tudo bem, mas... Ah, tá bom. Olha, é o seguinte... Então tá, vamos colocar uma enquete na comunidade do Orkut. Você acha que o Urra do Geek Urra deve ter o H no começo, o H no final ou sem H? Tá bom. Acho que os ouvintes. Puxa, uma enquete no Orkut? Puxa, eu já ia sugerir fazer Você queria colocar uma enquete no Orkut?